Rangers! What? 10 Red Rangers? Well, what are we waiting for? Let's do it, guys! E aí, pessoal, estamos começando aqui o primeiro podcast do Rangers Stage Online, vinculado com a fanpage Power Rangers Força da Zoeira, que é o Morphcast. O tema escolhido pelo nosso querido membro Mike Silva. Hoje, para esse primeiro podcast, que na verdade é um piloto, vai servir muito de testes para os próximos, eu convidei algumas figuras especiais para estar participando conosco aqui. O João, que é do blog Interruptor Nerd, né, João? Fala, cambada, estamos aí, vamos falar um pouquinho de Power Ranger, né, vamos se divertir um pouco. Beleza. Temos aqui também o Phylon. O Phylon, para quem não conhece pelo primeiro nome, vai conhecer pelo segundo. Ele é o Ranger Prado da Power Rangers Brasil, da Power Rangers Força da Zoeira e também do grupo Ranger Stage Online, né, Phylon? E aí, rapaziada, vamos falar de Power Rangers e vamos ensinar os haters como é que a gente faz alguma coisa direito. Exatamente. Temos aqui o Ed Veltal também, apelido como Ed, que é um membro antigo, né? Ele era da época do Orkut, era meu amigo da época do Orkut, a gente falava muito de Power Rangers também lá, tinha várias comunidades. E ele tá, como é que podemos dizer, ele tá se habituando aos tempos modernos agora de Facebook, conheceu o grupo recentemente. E é uma pessoa que entende bastante de Power Rangers, né, Ed? É isso aí, galera. Voltando então pra esse mundinho ordinário do qual eu nunca saí, mas estava mais afastado aí da galera. Então voltando agora pra socializar com todo mundo. E temos também o Vitor. O Vitor, ele é um membro do Ranger Stage Online, que ele topou gravar conosco esse piloto. Ele também tá por dentro das novidades de Power Rangers, né, Vitor? Eu espero estar à altura de todos vocês aí, não tenho nada de especial igual a todos que já fazem parte disso há tanto tempo, mas desde pequena, né, acompanhando e vivendo esse mundo aí, vamos que vamos. Desde pequena adorando pessoas com roupa colada, né? Pois isso. É, sabe como é, né? Super-herói colorido, Ranger rosa, é isso aí. Pera aí, a gente vai falar do Billy? ainda não. Droga. O projeto Morphcast, né, como vocês que acompanham o grupo já sabem, ele surgiu da necessidade de uma interação maior, de repassar notícias, comentar as novidades do mundo Power Rangers e também de reunir fãs para criar uma interação maior dentro desse meio. You better go Ultra Mode. No, not Ultra, Super Mega. Let's power up. Super Mega Mode. Bom, como o primeiro tema sugerido, eu vou perguntar de uma série, a atual, que está sendo uma polêmica, uns gostam, uns odeiam, os haters principalmente odeiam, que é Super Mega Force. O que, que cada um aí tem para falar de Super Mega Force, o que está gostando, o que está... Enfim, o que tem a pensar dessa série? Então, eu estava esperando muito pro Super Mega Force, era a série que ano passado eu tava maluco, tava ligando foda-se pra tudo, menos pra Doctor Who. Eu tava muito na gana de ver como é que ia ser, como é que ia ser o primeiro episódio. E, né, cara, é legal, né, mas é para aí, né, até o momento. Agora com a entrada do Orion, né, que eu nunca vou falar Orion, que coisa de viado falar assim. É Orion, cara, é a porra do nome certo, a pronúncia, filho da puta. Cara, ele é alienígena, eu duvido que o nome dele se pronuncie como se pronuncia em inglês. É Orion. Orion. Foda. Olha, então, é tipo as luzes de Lost Galaxy, né? Sei lá, o Astrolux era um dele, né, cara? Os caras do Lost Galaxy roubaram, sei lá. Pra começar, o Orion é o melhor personagem da série, né? Pra alguém derrubar uma nave com um xilingue, uma pedra, tem que ser muito foda. Isso quando vazou os clipes, foi a coisa que eu mais notei, foi ele atirando a porra da pedra na nave. Eu falei, nossa, que foda, cara. Cara, e só uma coisa, só pra completar, você fanboyzinho de Gokaiger e tal... Maneiro, mas... Não, tu fala que estiver ouvindo, for fanboy de Gokaiger. Eu tenho que te dizer uma coisa. O Orion é muito mais legal do que o Gai. Só pra começar, ele não usa 16 meias ao mesmo tempo. Isso já faz ele ser um personagem legal. Nem um cachecol. Exatamente. Segundo, como o Feio de Longe falou, ele derrubou uma nave com uma pedra, malandro. Vocês têm noção do quanto é você escrever atestado assim, ó, eu sou foda, eu derrubei uma nave alienígena na pedrada, velho. É, a nave super, super tecnológica, deve ser blindada os caralho, corre velocidade da luz e é derrubada com uma pedra. Mas isso é porque ele tava numa praia isolada, sem mulher nenhuma, por isso que ele derrubou o avião, né, porque tinha que tacar pedra em avião, né, cara. Pros que falam que a Saba não faz nada de original, bom, tá aí, ela pegou que é o plot de Gokaiger e inverteu. Gokaiger 5 são alienígena, o Gai é humano, ela inverteu, vamos fazer ao contrário. É, e o alienígena é o cara mais foda dessa temporada até agora. Não, porque eu ainda acho que o Trey... Ô, cara burro! Depois do episódio 7 de Megafor, calma, ele embala como líder. Trey? É... Troy, sei lá. É... Sai eu daqui, confundo João. O nome, velho. Sai. Eu confundo o nome, velho. Ah, não, tá gravando, não pode ser. Power Ranger tem tudo. Eu fico puto com Power Ranger porque todo mundo tem nome parecido, velho. O Troy, se eu não me engano, o nome dele é pra ser Rex, né? Nesse. Mas aí alguém tá com o osso perto dele e viram que não era uma boa ideia. Ele não me convence de forma nenhuma. No início do Mega Force, eu também achei que o Troy não tava convencendo. É, eu não acredito que tenha sido a partir do sétimo. Mas pra mim ele só começou a convencer um pouco mais pra frente, que foi no 11º episódio, né, que eles ganharam lá o Ultra Power. Aí você acha que o Troy ele convenceu como líder, ele desse jeito dele caladão, sem expressão. Estranho, né, esse jeito. Foi um episódio que ele tentou fazer careta, ficou pior ainda. Pera aí, o personagem é maneiro, mas o ator é uma merda. Exatamente, ele não convence como o Ranger acho que Vermelho. O problema principal, inclusive uma coisa que a gente estava discutindo hoje mais cedo no grupo, o problema principal desses novos atores selecionados pela Saban é esse, é o problema da atuação. Principalmente as meninas agora do Mega Force, do Super Mega Force, a atuação é muito fraca, é absurdamente fraca. É, você começou errado. As personagens são boas. Você começou errado. Atores novos na Saban? Quem é ator ali? O que parece é que são realmente modelos e que... arranjaram um papel pra atuar, né? O primeiro papel da vida. Olha, e vamos falar sério. Não pesquisei sobre eles antes, mas acredito que seja isso. Olha, eu tenho certeza que se você pesquisar sobre a Ranger Amarela, você vai achar ela num site de entretenimento adulto. Não. Eu vi que ela já participou do American's Next Top Model. Ó, então já é um indício aí de que ela já não... talvez não tenha uma formação como atriz. Excelente papel, cara. Excelente papel. Antigamente, nas antigas temporadas, os caras, tipo, eles procuravam atores, sim, pessoas que lutavam artes marciais. Hoje em dia eles pegam qualquer cara bonito e colocam na série. Mas eles dão treinamento. Eles ficam 9 meses na Nova Zelândia. E desses 9 meses, se não me engano, 2 ou 3 são treinamento. E realmente, eu acho que a seleção de elenco que a Disney fazia era muito superior. Principalmente hoje eu estava discutindo no grupo, estava conversando com eles, que muita gente não gostava da época do Power Rangers Força Mítica, mas para mim foi uma das melhores temporadas, assim, acho que o elenco foi muito bem escolhido, toda a trama foi bem construída, embora tenha muita gente que tenha muita raiva da capinha deles lá, mas eu acho que foi um dos melhores, pode falar. Não, só concluindo teu raciocínio, o problema não tá na Amarela, eu diria, o problema tá que... Tá em todos. Acho que o Ranger Negro é o que mais me convence mesmo assim. Não, o Ranger Preto. Você falar o Ranger Negro, vão pensar que é o azul. É o verde. É o Mega Force. É o racismo aí. Realmente, O verde barra preto. Peraí. Peraí, vocês estão falando de racismo? O Zordon escolheu o cara que tinha cara de índio pra ser o vermelho, o asiático pra ser amarelo e o negro pra ser o preto. Quem é gente pra falar de racismo comparado com o Zordon, cara? Verdade. Não, mas, o cara é lendário também, né? Ele deve ter alguns tios desses. Eu sempre gostei muito do Jake e da Gia. Eu acho que eles... tem uma sinergia pra atuar ali como uma dupla, né? O Jake nunca pegando a Gia. Acho que isso é um tom de comédia que a série tava precisando, né? Porque o principal... Tinha que ter um carismático, né, cara? É, porque depender do Troy, né? O Troy podia muito bem ser o Cavaleiro Robô, cara. Cavaleiro. Ele não tem expressão. Quando ele o tenta fazer... O dublador dá mais expressão pro personagem do que o próprio ator, o dublador do Troy. Eu vi Megaforce completo dublado, falei, nossa, ele deu vida nova ao personagem. Eu particularmente não gosto de assistir dublado. Mata essa curiosidade, só em Megaforce. Você vai me xingar, mas você vai achar alguma coisa de positivo ali. Eu vou tentar, porque achei péssimas as experiências que eu já tive com assistindo dublado. Eu acho que fica tão ruim, sabe? Entendi. É uma outra coisa que me intriga também, que as dublagens, pelo menos as últimas temporadas, de Samurai pra cá, elas estão muito pobres. Qual é o problema deles em selecionar bons dubladores? Economia contratar bons estúdios? Qual é o problema, gente? Economia em tudo isso. Tiraram até aqui. Do Rio de Janeiro, porque o orçamento era caro e as vozes estavam muito repetidas. Mandaram pra São Paulo, porque o orçamento foi mais barato e tem vozes diferentes. Além do que, como é uma série pra criança, não tô desmerecendo os dubladores. Não tô desmerecendo. Mas eles podem colocar um dublador não tão bom, o que me preocupa, porque na Guerra Lendária, se mudarem o dublador do Tommy, eu vou ficar muito puto. Ó, confirmaram o de vários lá, falaram que o de vários veteranos são de São Paulo. Agora, o do Tommy ninguém opinou. Que o Tommy tem até a terceira voz na Netflix agora. Lá na... Ah, cara, aí já cagou, velho. Não, mas e aí, pra vocês... O melhor episódio até agora foi o último, de Super Mega Force? Super Mega Force, pra mim, o melhor episódio foi o primeiro, cara. Foi o próprio Super Mega Force que enquadrou, acho que, 2 episódios de Gokaiger em um só, né? Aham, mesmo tendo uns erros de continuidade bizarros. Ah, muitos. Bizarro, tipo aquela hora lá que eles estão transformando, ou aí estão atacando um grupo de criança. Certo. Do nada, quarta cena, tá um grupo de adulto com uma loira caída no chão. Mas tudo bem, foi o estagiário que cortou o episódio, tudo bem, eu aceito isso. Mas ele é muito, mano, ele começa muito bem. O problema é que depois os caras falam assim, ah não, começou uma invasão forte, que depois, ah não, né, vamos diminuir o contingente da invasão, né, porque você sabe, tem que cortar custos aqui, fazer esses robôs aqui não é tão fácil. Mas todos sabemos que edição não é muito o forte da saga, né. Do nada eles estão no centro da cidade apanhando do vilão, soltam as faíscas que não sei o que voam e caem dentro de um depósito estranho. É que você não lembra do ano 2 e 3 de Power Rangers, então, filho. Vai ver as edições, o quão são bizarras, cara. Eu tô ligado, E eles cortavam uma cena americana, uma cena japonesa, uma cena americana, uma cena japonesa. Os caras nem lutavam de longe. Eu acho que dava mais trabalho montar essas cenas cronologicamente pra tentar fazer um sentido do que realmente filmarem uma cena decente. Porque, olha, eu assisto o ano 2, por exemplo, de Mighty Morphin, eu fico chocado em como eles tiveram que montar um quebra-cabeça pra uma cena sair decente. É absurdo. Não, ó, voltando pra Super Mega Force, qual o melhor episódio de você? E pra mim é a aparição do Orion, parece que deu vida à nova série. Assim como foi o Robo Knight... O Cavaleiro, robô paladino, enfim. O robô paladino é bizarro, robô, né? Paladino. Vamos falar a verdade. Ah, obrigado, viu, Rafael, por ter colocado o robô paladino, cara. Ô, desculpa aí, Maifre. Tá, mas robô paladino, na boa, dá a impressão que ele vai atacar, vai chegar assim, e agora ele ataca. Aí chega um cara do lado assim, pera aí, vou jogar meu D20. E arremessa, sabe? As legendas são boas, muito boas. Não, são boas, mas, cara, Cavaleiro Robô é tão mais simples, né, cara? É Robô Guerreiro, Cavaleiro Robô, enfim, né, mas já foi e, bom... Podia ser Robô Boladão. Né? E aí, que seja do Ryan, assim, ele é melhor que o Guy... Puta, já tô puxando pro lado do Flame. Ele é melhor que o Guy mesmo, ainda não tem uma personalidade... ainda, que ele é melhor que o Guy. Pra mim, ele não tem uma personalidade definida ainda. Tá, até porque parou, né? Eu ia falar também, tô esperando voltar pra ter uma opinião formada sobre ele, porque a gente não viu ele ainda em ação no contexto da história, né? Ele apareceu, teve lá, ele aparecendo e tal, se apresentando e trocando de roupa e não sei o que, mas a gente ainda não conheceu a personalidade dele de verdade. Ele pareceu no episódio 8 bastante vingativo, né? Sabe quem que ele me parece mais ou menos? Só que parecido, na mesma pegada, o Ranger mais fodão de todos, que é o Andros, cara. Ah, meu Deus do céu. Não, sério, porque ele é mais sério, ele tem um problema com os vilões, não é só eles atacaram. Eu acho que, por ele ser alienígena, ele tem um ponto de vista diferente dos vilões. Eu gosto bastante do Andros, eu quero deixar claro, tá? Que eu gosto bastante do Andros. Só que eu sou fanboy. É, ele é fanboy, no outro podcast que gravamos ontem aí, ele só ficou falando do Andros. Bom, e o que vocês esperam da série em diante aí? Bom, eu vou dar um spoiler agora. Se você não curte spoiler, você põe o playerzinho pra daqui a 2-3 minutos, tá? Não, não. Se você não curte spoiler, para de usar a internet. Exatamente. Para de usar a internet. O mundo com internet passou de um mês, não é spoiler, cara. A gente já sabe, eu pelo menos assisti Gokaiger. Não porque Super Mega Force estava vindo, porque eu acompanho realmente Sentai. O que vai ser daqui em diante? O Vekka vai aparecer. Vekka, o príncipe Vekka vai aparecer. Vai ser derrotado. O imperador Makor vai aparecer. O Vrak também vai aparecer de volta e vai trazer o Robo Knight consumido lá pelos poderes malignos e vai lutar contra os Rangers. Então eles vão usar cenas de Gokaiger também junto. E vai ter a Mega Batalha. Peraí, cenas de quem? Gokaiger. Não! Gokaiger! Gokaiger, fala que neles, Gokaiger. Precoce. Não, o nome do cara é ridículo, que eles tiveram que mudar na dublagem. Deus abençoe a dublagem. É, amém, né? Porque o cara vem aqui, ó. Gozei está nos chamando. Como assim, cara? Aí chega um pai na sala com o filho vendo isso. Ele vai chegar assim: Maria, que desenho que você tá pondo pro meu filho ver? Isso é a maior putaria! Putaria! Putaria! Aí depois do dia sai no jornal: pai espanca filho e esposa que vai preso por homofobia, ele é Maria da Penha. Alguém quer falar mais alguma coisa de Super Mega Force? Quer dar uma opinião? Civil, né? Pelo amor de Deus. Não faz que nem a Moria que posta no grupo. Não assistiu, tá com medo de assistir e tá falando mal. Se você não viu e fala mal, você é um babaca. Completamente. Completamente. E o Ban vai rodar. Eu sou babaca com... Ah, não. Se bem que eu assisti alguns episódios de Samurai, fugindo do assunto, e não gostei. Então acho que eu não sou totalmente babaca. A Samurai é ruim mesmo, ô Vitor. Ah, que bom. Ufa. Fica... O que salva ali é o Jaden e a virgindade dele. Total. Já que a gente começou a falar, vamos continuar falando do último episódio, né? Super Mega Force. Esse é um episódio, pelo menos, que eu espero bastante, porque o episódio especial de 15 anos da franquia eu achei mais ou menos, que foi aquele de Operação Overdrive, né, que apareceu o Xander, a Tori, a Kira, o Adam. Eu ainda tento entender como o Bridge virou vermelho, cara. Isso não entrou na minha cabeça aí. Ele explicou. O Kruger é promovido, o Sky é promovido a sombra e o Bridge é promovido a vermelho. Porque o Jack foi embora no final. Mas, cara, o Jack foi lá vender papelão. Cara, sério, que vergonha. Feito pela Disney, tinha que ter Rangers pela Disney. Mas sabe por que esse episódio é bom? Kira e Tori. Exatamente. Eu acho que se a série do Operação Traveloz acabasse ali e aquela equipe que chegou pra substituir os Rangers continuasse o resto da série, a série ia ser muito mais legal. Certeza. Baseando nesse Xander episódio. Xander era meio desnecessário. É. Como que vocês esperam a Batalha Lendária? O que que vocês esperam? Porque a gente já sabe, os escolhidos estão ali, já foi gravado, foda-se, ninguém vai voltar. Eu já sei que vai estar foda, porque o Léo vai voltar. Cadê o Connor? Cadê o Anders? Ah, não tá ali, né? Que legal. O Anders não tá, porque ele tá gordo. Não foi convidado, tá gordo, né? Tá gordo. Não foi convidado. Pô, Léo é advogado, cara. Léo tá velho, como é que o cara veio de vento e poupa, filho? Não, velho é o Jason David Frank. É. O Tata tá igualzinho, velho. Esse cara aí da terra do Peter Pan, velho. Não, imagine no especial de 40 anos para Ryan Hands, já vem o Jason David Frank com cadeirinha de roda. Em vez de morfar, ele vai gritar: antigo espírito do mal, transforma essa forma decadente num Power Ranger verde. Ou então ele vai virar tipo o novo Zordon. Não vai, porque o especial do Zell é canônico ainda e ele tem um filho. E ele é casado com a Cat. Isso, né? Bem lembrado. Vai ser Wes, Tommy, Carone, Dana, Cassie, Mike, desnecessário, Emily, desnecessária, Demon, desnecessário, Léo e Carter. Eu não sei por que diabo chamaram o Demon, cara. Faltou o Johnny Young Bosch aí. Faltou o Adam. Faltou. Faltou o Adam. De boa. O Adam, faltou. Nossa. Essas não... idas e voltas dele, depois da, do fim da, da, da aparição dele, pra mim, ele tinha que estar, cara. Ficou icônico já. Porque o Adam é foda, cara. Eu acho que o Adam tá no top 3 de melhores Rangers pra todo mundo, cara. Ele é muito foda. Pra mim, ele tá no top de melhor Ranger preto, cara. É, vocês mim, acham que, é, por exemplo, é, antes, né, a gente pegava um elenco, a gente acompanhava um elenco durante vários anos, né? Acabavam, eles ganhavam novos poderes, novos morfadores. Vocês não acham que toda essa indiferença que nós temos com elenco novo, ou por gostar mais dos antigos, não vem daí? Olha, acho que a gente tem que dar o, a gente tem que dar o braço a torcer pro que a Saban faz. Como uma vez eu conversei até com o próprio Rafael, Power Rangers é o filho da Saban, tá? Você vai procurar qualquer outra produção da Saban, Power Rangers, além de ser a mais lucrativa, é a mais assistida. Seja ruim ou não a temporada, é a mais assistida, cara. É um dos programas para crianças mais assistidos nos Estados Unidos, entendeu? Então, tem sucesso, faz sucesso, é muito bem assistido. O problema foi que a gente cresceu e começa a achar mais defeito nas coisas. Começa a perceber mais detalhes. É, e daí que nasce os haters, né? Cresceram vendo a série e chega... Cara, eu tenho raiva muito disso, cara. Os caras crescem vendo, se inspiram e o gosto deles sai dali pra ver os Super Sentais. Tô dizendo que o Super Sentai é ruim, mas só que, pô, você tem que, não tem que desrespeitar o Power Rangers e falar que é ruim e tal. Não, eu não, eu particularmente, eu não fico mais batendo cabeça discutindo com esse tipo de pessoa. Até entendo que ela gosta de Power Rangers, até Força Animal. Foi um laço criado de história fenomenal que a Saban fez. Mas se ela realmente é fã do Power Rangers em si, né, do conceito em si, ela não tem que odiar. Ela não gosta, beleza, ah, fica na memória o que ela gosta. Mas chegar e falar, ah, eu não gosto, por exemplo, é, Goseja, Gosaija, etc, a parte, foi uma série fraca, foi uma série chata. Eu vi todos os episódios, vi os filmes, é uma série chata. O melhor foi o filme com o Shinkanger, e olhe lá. Melhor não, menos pior. Menos pior, é, e olhe lá. É uma série chata. Quando eu vi o que os caras fizeram com o Mega Force, eu falei, nossa, transformaram, conseguiram transformar a água pro vinho. Não pro vinho inteiro, vai, é pro um... Não, com certeza, você vê uma grande diferença entre o Mega Force e a temporada, o Samurai, né, por exemplo. É, eu acho que tão voltando, tão endireitando. Até o que eles chamam. Ah, peraí, só pra você. Ah. Você citou o Samurai e o Sentais, eu só quero falar um negócio. É, todo mundo fala muito mal do ator do Jaden, certo? J-Doca. É, não, mas ele é péssimo ator, o cara. Mas o ator que faz o Taqueiro em Shinkenger também é um péssimo ator. Ele tem uma cara de merda, que nem o Jaden. Ele só tem a mesma expressão. Então eu nunca vou entender por que todo mundo ama o Taqueiro e odeia o Jaden. O Alex, ele criou um personagem, eu tava vendo uma entrevista dele. Ele criou um personagem baseado naquilo que pediram pra ele. Ele estranhou ser um Ranger vermelho, cheio de emoção. Em contrapartida, tu vê o Troy, é um cara zero de emoção. Mas ele estranhou fazer isso. Mas ele gostou da história, né? O desenvolvimento em Super Samurai, ele gostou. Por isso que ele topou o papel. Super Samurai me fez pensar que Shinkenger não é tão bom, cara. Porque é basicamente a mesma história e é tão ruim, né, cara? Pois é, né? Aí nessa hora você bate o olho e fala, é, Shinkenger, você não é tão bom não, cara. Você falou de Ranger Vermelho cheio de emoção. Antes você tinha citado Força Animal. Mas o Ranger Vermelho de Força Animal também não é cheio de emoção? Ele é um Mogli. Eu não gosto dele. Eu não gosto do Cole, cara. Eu acho que Força Animal foi chato. Eu não gosto do Cole, cara. É aquele... Ai, Zod Leão, me ajuda. Ai, Zod, qual que é o nome do outro Zod? Macaco? Zod Macaco, vamos comigo, cara. Zod Gorila. Ah, cara, eu não gostei, eu não gostei. Vocês repararam que ele é o Mati do Capitão Planeta? Mati. Veio da selva e se comunica com o bicho. É o Mati. Ele tem um anel do coração, cara. Eu acho o Força Animal, aproveitando que nós estamos falando, um pouco forçado. Não foi uma temporada tão boa. Copiou o japonês, assim, né, cara? É, eu achei um pouco forçado, principalmente as cenas de amizade do Azul e do Ranger Azul e do Ranger Preto, que lá deles falam nunca desista. Ah, não, esses dois aí, vixe, detonamos ele no outro podcast aí, velho. Ah, é? Ai, que a bom. Dupla de baitola, a dupla de baitola aí, Max e Dante. Ah, só colocando um negócio rapidinho aqui, porque não tem. Quem vocês queriam que tivesse na Guerra Lendária? Um cara só. Ou uma guria só, sei lá. Já tem o Tommy, tá? Se tivesse, hein? O meu já tá lá, né? Então não precisa falar nada. Não, fora os que estão. Quem você queria a mais? Eu queria que Jason, cara. Eu queria que o Jason voltasse. Eu sei que é bem impossível, né? Por causa da forma. Meu irmão, o Dino Charge tá chegando aí, filho. Tá vendo como é que ele tá? É, só se ele for Ranger esse ano, né, cara? Mas eu gosto dele. Não, deixa o Ranger antigo lá. Não, traz ele de volta, não. Eu gostaria muito de ver o Adam de volta na batalha, mas eu acho que eu ainda escolheria o Jason, assim. Meninas, a única que eu faria a mesma questão é a Cassie, e ela vai estar, então, estou comemorando. Eu queria que a Jane voltasse, cara, eu gosto muito da Jane, cara. Chama a Jane é foda demais. E eu gostaria que o Connor, que é o meu Ranger preferido da era Disney, junto com a Kira, eu gostaria que eles voltassem também, apesar de que os atores da Disney serem da Nova Zelândia fosse mais fácil o contato, não, a Saban preferiu trazer os caras da época dela, os caras de fora. Ah, porque é especial 15 anos, né, cara? Mas... Ele quer bater na parte nostálgica, né, cara? 20, né? 20. Mas tem gente que era da Nova Zelândia, mas que hoje tá nos Estados Unidos, né? O Adam merecia mais uma... Mas se ele tivesse voltado no especial dos 15 anos, eu acho que seria impossível ele ter voltado pros 20. Não, ele voltou no especial dos 15 anos. Não, mas se ele não tivesse voltado no especial dos 15 anos... Exatamente, acho que faria um esforço pra ele estar nesse agora. Mas é um cara que gosta do meio, ele é dublador de videogame, ele tem a banda dele que também é sobre games também, cara. Oh, e é muito boa, quem não ouviu a Eye Shine pode procurar que é muito boa. Eu não fui no Friends, né, devido a problemas pessoais, mas eu escutei, eu vi o show e tal, eu já escutei. Eu não fui devido a problemas na carteira. É, também. Mas ele tá no meio, cara, então ele é um cara que toparia de boa, até porque eu lembro na época que ele foi chamado pro especial 15 anos, ele não titubeou, não de salário, não ficou brigando por causa de remuneração nem nada. O que ofereceram ele topou, mas, cara. Mas existe essa informação de que ele não foi convidado? O ator foi contactado, Johnny Young Bosch, ele falou que não estaria no especial. Perguntaram pra ele e falou, não estaria. Ele não chegou a comentar, eu fui convidado e neguei, ou eu não cheguei a ser convidado. Ele só falou que não estaria, tá? Se tem algo oficial, eu desconheço. É, não, pois é, eu tô perguntando porque justamente também desconheço, mas acredito também que se ele tivesse sido convidado, ele não recusaria, não. Agora, o cara que ficou mais chorando por causa que não foi convidado foi o Blake, que é o que fez o Justin Power Rangers Turbo. Ah, cara, ele também não fez mais porra nenhuma na vida. O que, que ele fez? Um filme do Gasparzinho e o Andy, cara. Pois é. Não tem mais nada, ele tem que chorar pra ganhar um dinheirinho, ainda mais agora que ele tem um filho, né, cara? Pois é, né, cara? Cara, eu acho que não teria muito, não seria tão legal assim, não. Ver como ele eu tá também hoje, acho cara. Que não. É porque a gente eu também acho que criança, não né, seria cara? Muito válido, não. Aí ele tá lá, todo barbudão, gordão, vamos morfar em turbo, porra. Não, pera aí. Ah, cara, ele crescia, ele emagrecer, fica de boa. Mas, pô, se botassem ele hoje dia do lado do TJ, o TJ parece mais novo que ele, cara. É, isso é verdade. É. Ali, mas até o Carter parece mais novo ali, velho. Não sei que poder essa maquiagem fez ali no pessoal ali. É, porque teve uma foto antes, ele tá cheio de ruga. É Power Ranger ou o programa do Ronaldo Esper? Deixa. É. Não, o cara tá com uma ruga aqui, ele não poderia ter antecipado. Vamos falar então de Dino Charge, Dino Super Charge, que é a série que vai estrear no ano que vem, né, a primeira Dino Charge, e subsequente, em 2016, a Dino Supercharge é a adaptação de Kyoryuger. Antes de começar a falar disso, eu quero deixar um negócio registrado. Pode. Eu odeio meias temporadas. Por que você pega uma série e faz Power Ranger Força dos, sei lá, dos mendigos? Chega no... Faz 20 episódios, depois faz Power Ranger Super Força dos Mendigos. Velho, faz de uma vez, Pumba. Funcionou 15 anos desse jeito, por que que vai mudar essa bosta agora, cara? É, eu não entendi também esse modelo de negócios da Saban. De fazer duas temporadas, dois anos seguidos com os mesmos atores. Se ela... Toma a grana. É, vai economizar em elenco, né, cara? Eu acho que não só pra economizar, mas aí já entra mais no financeiro, porque... Se, por exemplo, a temporada fez sucesso e continuar com um novo uniforme, novo tudo, mas já é uma temporada de sucesso, é mais brinquedo que eles vendem, são novas fantasias que as crianças compram. Então tudo isso é, eu acredito que venha daí, essa continuação de Super ou não com o mesmo elenco, entendeu? Porque você já tá adaptado com aquele elenco, então você vai assistir, tipo, ah, não tem nada para fazer, vou terminar de assistir. Eu acho que cabe a isso. Eu tenho uma dúvida sobre o Dino Charge. Serão 11 Rangers mesmo? Exatamente. Nossa, que incrível. São 11, eu contei 10, são 11. Porque são 5 normais, aí vem o Cyan, o Silver, não, Gold, o Violet, Grey, aí tem o Kyoryu Death. São 11. São 11. Eu acredito que o Death não irão utilizar. Eu acredito. Porque faz parte só do filme, né? Dos filmes. Você acha que eles vão perder a chance de pegar um personagem que é um dinossauro e do mal? Ah, perderam a chance de adaptar uma das melhores temporadas sentais que eu já assisti, cara. Que é GoBusters. Eu acho que a Saban tá passando o facão mesmo, cara. GoBusters é foda. Tá no meu, cara, top 3. Você é do Sentai. Grupo que não assistiu Tokumei Sentai GoBusters? Assista. O Rafael que me recomendou essa série. O Rafael, eu tava terminando de assistir anterior, o Rafael chegou, não, assiste, cara. Ah, tão falando que é chato, que a história é longa demais. Ele falou, não, cara, é um dos Sentais mais bacanas, a história mais séria que eu já vi, muito bem construído. Fui começando a assistir, cara, gostei demais. E ele é cheio de referência Power Ranger, cara. Muita. Eu não entendi por que ele não virou Power Ranger até hoje, cara. Eu espero, o que não vai acontecer, mas sonhar não custa nada, que eles façam uma série da Netflix. Seria interessante. Aí faz ela um pouco mais séria. Porque, tipo, ela não necessariamente influi no que acontece depois, mas se você quiser saber uma história um pouco mais séria e respondendo perguntas como foi divulgado no roteiro lá que o Mega Hero traduziu, ficaria muito bacana, cara, pra quem é fã. Netflix! Cara, seria muito bom, mas eu acho que eles não estão aí pra questão da história. Eles estão se preocupando com o marketing, com vender brinquedo. E eles não iam trocar o GoBusters por conta do Dino Charge, que vai ter 10 milhões de Rangers pra eles fazerem 500 mil versões de bonecos. O negócio foi mais financeiro mesmo, pelo que eu li lá no texto traduzido Mega Hero, Mega Power. Foi mais financeiro mesmo. Eles acharam que a adaptação ia custar muito mais do que adaptar o Kyoryuger, essa porra aí. Fala que nem eu falo, Digimon Sentai. É o Digimon Sentai aí. Porque eles falaram que cenas reaproveitáveis, eles iam ter só 5 minutos de cenas reaproveitáveis. Outra é que eles não gostaram dos uniformes de jeito nenhum. Então, o que eles iam gastar regravando cenas para completar um episódio de 21 minutos, eles acharam que não ia ser lucrativo. Isso não faz sentido nenhum, né? Ó, não gostamos do uniforme do GoBusters, mas vamos adaptar Kyoryuger, que tem o uniforme mais feio da história? Mas é o tema de Saura, é o tema que dá dinheiro para ela. Ok, o motivo do uniforme é idiota, porque o uniforme do Kyoryuger é o uniforme mais feio da história. Eu também acho. É só uma pergunta pra mim que tá desinformado. Já saiu um novo filme do Jurassic Park ou ainda vai sair? Sai ano que vem. Ano que vem. Tá vendo? Jurassic World. Vocês falaram aí, vocês tocaram no assunto de Netflix. Eu não acho que fosse improvável, porque se ainda fosse da Disney, se ainda fosse da Disney, porque agora a Marvel, né, tá com uma parceria com Netflix, que vão começar a fazer séries exclusivas pro Netflix, para não terem que ficar fazendo filmes de um monte de super-heróis para incluírem na saga dos Vingadores. Vai ter o Demolidor, se eu não me engano, vai ser o primeiro a ganhar série no Netflix. E eu acredito que se a Power Rangers ainda fosse da Disney, teria muita chance, sim, disso acontecer, de acho que levarem a saga Ranger para esse nosso público que já tá mais... que já acompanha há muito tempo, né? Contar histórias paralelas, né? O que aconteceu depois... Não sei, tá revivendo uma temporada antiga com novos episódios. Tá faltando chegar um fã lá na direção da... que tem alguma influência lá na Saban pra... acho que se GoBusters fosse adaptado pela Disney, seria algo muito parecido com a RPM. Sim, pela história, pela... Pelo Ô, Phylon, você não leu o roteiro divulgado, né? Não leu o roteiro? Eu li, não tava falando sobre... É um centro de range, essas coisas. Eu li um pouco a parte. Ele leu dois parágrafos. Vamos resumir. Eles iam envolver coisas do RPM. E muitas coisas de Power Ranger. Ele ia simplesmente encaixar RPM na cronologia Power Ranger, cara. Exatamente. Eles iam conseguir fazer essa manobra. E com sentido. Não ia ficar julgado. Uhum. Bom, alguém tem alguma coisa mais a dizer da nova temporada? Quer acrescentar algo? O que vocês esperam do novo elenco aí, né? Porque agora vai mudar. Que eles saibam atuar. Que eles saibam atuar. De preferência. De preferência. Eu não sei se vocês chegaram, obviamente vocês viram. É um fanfilme que tava rolando no YouTube. Sobre um possível filme dos Power Rangers. Isso é um filme que vai sair. É um fanfilme que vai sair. Eu não sei se é um fanfilme ou uma fansérie, cara. Acho que é um fanfilme mesmo. É um fanfilme. Cara, aquilo ficou espetacular. Nossa, a Saban, na hora que ela anunciou que vai fazer o filme no outro Power Rangers, eu falei assim, velho, pega esses caras, dê dinheiro na mão deles e fala assim, vai, meu querido. Vai. O que tu falou é o MMPR, o do Zordon of Eltar, ou aquele... Não, MMPR. MMPR. Ah, tá, porque... Zordon of Eltar é uma merda. Não, tá surgindo um monte de fanfilme, cara, que... Putz, cara. Não, mas MMPR tá fantástico mesmo. Do MMPR tá incrível. Eu acho que se bobear, o fanfilme ainda vai ficar melhor do que... Se bobear, não. Eu tenho muita convicção disso, tipo, vai ficar melhor do que o original. Cara, aquela Ranger azul é foda. Só os primeiros teasers que eles soltaram tava foda demais. Calma. Faz muito tempo que eles soltaram aquele vídeo, não faz? Não, mas lançaram uns 3 ou 4 teasers. Mais longo, cara. Aquele da Ranger azul. Mais longo foi. É sensacional. O cara dá um murrão nela. Eu não sei. Ainda bate que nem uma menina. Eu não sei se esse podcast vai ser divulgado e tal, mas se for divulgado, acho que valeria a pena colar o link aí pra caso alguém não. Não, vai ficar só entre a gente, cara. Só entre a gente. Ah, beleza, então. É algo secreto. É algo secreto, a gente tá gravando pra ninguém. Droga. Pô, caralho. Lógico que vai ser divulgado, pô. Lógico. Já saindo de Dino Charge, entrando já no assunto, vamos falar do novo filme, então, dos Power Rangers em parceria da Saban com a Lionsgate, né? A produtora de Crepúsculo, e outros diversos no segmento. Cara, eu fiquei... Vocês ficaram empolgados com a ideia? Pode falar. Nossa, eu fiquei doido com a ideia. Quando você foi anunciado, eu fiquei... Sim, vi o anúncio na hora. E até fiz questão lá de ler o tal do release que eles colocaram ali na internet. E olha, realmente, fiquei empolgadaço. Eu acho que é a oportunidade da série de ser levada a sério, assim. Todo o universo de super-heróis é a oportunidade que eles têm. Se eles não fizerem agora, eles não vão mais conseguir fazer a série ser levada a sério. Só abrindo parênteses, é uma releitura, tá? Tem muito fã, principalmente no grupo, principalmente na fanpage, tá pensando que é um remake, que é um reboot. Não é um reboot. Aí que eu espero, gente. É uma vamos fazer um negócio legal. Vamos adaptar. Vamos atualizar esses personagens. Exatamente. Vamos pôr, quem sabe, interpretar. Olha, eu vou falar um negócio que nego pode me xingar à vontade, eu não tô nem aí. Mas se for pra ter um cara que sabe interpretar pra ser o Ranger Vermelho, pode ser até o Zac Efron, cara. Nossa. Não, pelo amor de Deus, senão eu vou ter... Eu vou começar a imaginar que o Ranger Vermelho vai começar a cantar do nada. Sim, mas aquele negócio, por mais que ele seja mau ator, ele no mínimo, ele sabe interpretar, velho. O que já é alguma coisa. Não, gente... Eu não acho o Zac Efron tão merda, cara. Como parâmetro é o Troy... O Andrew Garfield. O Andrew Garfield não, Andrew alguma coisa lá. O Garfield é o do Spider-Man. Não toma como parâmetro a interpretação dele, cara. Porque tá fudido. Você tá fudido se tomar. O Jaden. Bom, tá. Não foi. Cara, mas vocês viram quem que eles estão cotando pra ser o Ranger Vermelho? Taylor? É, Taylor Lautner. Nossa. Na boa. Eu acho depois que é boato, disso... né, cara? É boato. Não, tudo bem. É boato, mas depois disso vocês vão achar ruim eu falar que eu prefiro o Zac Efron. Amigos, na real, não tô nem aí pra quem eles escolhessem pra atuar. A minha preocupação é no investimento, nos efeitos, no roteiro, nas cenas. Eu acho que tem que ser tudo muito bem feito, sabe? E eu acho que eles não iam tentar fazer um filme pra fazer de qualquer jeito. Eu acho que se eles fizeram essa parceria com a Lionsgate, é porque eles querem investir mesmo. Eu acho que vai ser pesado o negócio. Eu tô com uma expectativa grande em relação ao filme. Tô torcendo pra não ser o Taylor Lautner, né? Imagine juntar um bando de fã pra ver o filme e ver aquela porra gritando do lado. Gritando pro cara. Ah, cala a boca, tu quer o Tommy, ó. Tu falou outro dia aí, podia ser o Tommy. Pô, por favor, não tenha o Tommy. Por caralho, favor. Ele tá fazendo campanha lá pro pessoal, Deus, um e-mail da Saban lá pra ele poder aparecer no filme. Caralho, de novo? Porra, tá bom, quer pôr o Jason David Frank? Beleza, põe ele como uma participação especial, ele aparecendo. Não bota ele em destaque, não. Põe aquilo ali, tipo assim, caralho, ó, cara, olha que maneiro. Não foca nesse cara, não, velho. Eu sou muito fã dele, mas... Mas essa é uma questão interessante também. Vocês querem que o filme faça parte dessa cronologia Power Rangers ou vocês acham que pode ser um universo paralelo, ignorando todo o resto? Não. Porque pra não. mim... Segue Star Trek. Não é que a gente quer. Exatamente o resto. Não é que a gente... Não, olha, segue Star Trek. Ele vai pegar o primeiro e vai escrever de uma nova maneira, entendeu? Eu acho que não deveria levar em consideração a cronologia, porque a gente sabe que nós vamos ficar frustrados. É, sempre vai ter alguma coisa que vai desagradar. Então é muito melhor. Pois é, mas se o Tommy aparecer, vai ter que ter a ver com a cronologia, isso que eu quero dizer. Então o Tommy não pode aparecer, porque... Como ele é uma releitura... É um reboot, não é um reboot. Não. O cara vai aparecer pra quê? É uma releitura. Como é uma releitura... Gente, por favor, ó um exemplo bom que a gente tem. Star Trek. Fizeram, e os filmes funcionam, mas não apagaram a trilogia, a cronologia original. Esses filmes pegam outro caminho. Façam isso. Porque quem quiser pagar de... Não, eu não gosto de coisa de Power Ranger porque é de criança. Mas vai no cinema ver, fica no cinema. Foi a mesma coisa do Tommy, quando o Tommy veio pro Brasil. Muitos haters foram lá pedir autógrafo. Cara, eu queria muito ter ido, só pra quando eu vi um cara que eu sabia que não odiava, chegar pra ele e falar, aquele cara odeia Power Rangers e fala que o Tommy é merda. Ou chega do lado do cara, esse aqui fica malhando Power Ranger no Facebook, mas ela veio te pedir autógrafo, viu? Não dá não. Claro que ele ia dar. Ele falou, tô cobrando $60. É verdade. É verdade. Pô, mas se tiver um veterano que retorne de Mighty Morphin Power Rangers, eu gostaria que fosse o Adam ou o Jason. Como mentor mesmo, tá ligado? Por que não pegar o Jason e transformar... Não o personagem, o ator. E o Alpha capaz de ter um. O Alpha vai estar lá, ele tá desempregado, né, cara? Então ele vai aparecer. Eu sempre quis. Por que não pegam o Jason e pegam o Alt St. John e colocam ele pra ser o Zordon do filme? Não como o Jason, ele sendo o Zordon. Só que pra quem é fã vai falar: caraca, é o Jason, pra quem não é foda. Eu acho que tiraria muito a ideia, porque o Zordon, ele é um cara ancestral, ele deve ter zilhões de anos. E de repente tu vê a releitura do filme, tá lá o Jason, cara, como mentor do povo, o povo vai ficar se cobrando. Cadê o novo Zordon? Novo, né? Cadê o novo Zordon que prometeu? Cara, mas você não precisa aparecer ele fisicamente, ele põe a forma normal do Zordon e ele dublando, ou usando só o rosto dele como captura de movimento, sei lá, cara, entendeu? Até porque o ator do primeiro Zordon, ele é falecido, né? O David Eileen lá, ele faleceu. Mas o Andrews matou ele. Pode fazer reconstrução digital, gente. Eu acho que não tem nada a ver colocarem os antigos nessa se é uma releitura, pra que vai botar os caras? Market. Cara, chama easter egg pra atrair o fã. Easter egg market. Cara. Tem que ter algo que vai atrair o fã, cara. Ok, eu acho que ficaria um pouco demais. Tem alguém que quer acrescentar mais alguma coisa sobre o filme? Ou sobre algum assunto aí que a gente citou hoje aí nesse piloto, né? A gente tá testando o formato aí. Eu espero que esse formato seja aceito e que dê certo. Mas tem alguém que quer acrescentar alguma coisa? Eu só espero que nas próximas temporadas os atores meio que... Bom, aprendam a interpretar, né? A gente sempre espera que seja melhor do que a anterior, né? A gente sempre espera, né? Então, acho que Super Mega Force, cara, eu tava esperando o nível daquela invasão Power Ranger no espaço. Eu espero que na Guerra Lendária lá, ou Mega Guerra, ou Guerra do Meu Ovo Colorido, seja aquele nível em diante, cara. Não seja aquele que foi em Gokai, sabe? Sei. O problema do pessoal em relação a Super Mega Force é que eles sempre comparam com Gokai. Eles não comparam diretamente, até porque a Saban, ela deixa essa brecha pra comparação desde que copiou o episódio 3, né? O episódio 3 é o episódio igualzinho Gokaiger. Exceto porque o cara lá morfa sem passar pelo outro modo, enfim. A mina também faz esse morph shit aí. Mas a comparação, além de... Vai sempre existir, isso é fato. Mas se você começar a olhar sem ficar comparando, você vai aproveitar mais ainda as séries. Eu acho que a única coisa, na verdade, que me incomoda mesmo, de verdade, pode aparição me chamar de fusão. Exatamente, no Super Mega Force. É a única coisa que me incomoda. Aquilo de verdade. Eu acho que não. Não, pra mim não. Pra mim, se continuar aparecendo, vai continuar me incomodando e eu vou continuar não entendendo. Foi o grande boom, né, dessa temporada, aparecer Flashman, Die Ranger. Vai aparecer o Gurenger agora. Cara, mas aí isso já foi explicado na série. São novos poderes? Não, eles falam assim, são poderes que nunca foram vistos na Terra. Ok, existem Power Rangers pelo espaço. Logo, nem todos necessariamente vieram pra cá. Não, tudo bem, tá explicado. Mas a gente sabe que é um reaproveitamento de cenas desnecessário. Forçado, necessário. Eu vejo que não precisava usar, entendeu? Essa é a questão. Claro que precisava, eles têm que ganhar dinheiro vendendo bonequinho. Mas tem boneco desses poderes novos também? Pois é. Não tem. Não tem nos bonequinhos das Chaves? Não tem. Eu não vi nada sobre os bonecos, então... Porque eu não vejo negócio de brinquedo pra não passar vontade. Não tem nenhuma Ranger do da Ranger que você ativa lá e fala... Ranger Powers. Não tem nenhuma, não tem nem as chaves de todos os Rangers ainda, quem dera dos Sentai. Exatamente. Entendeu? Então é algo desnecessário. Se ela não vai fazer o conteúdo novo, que ela injetou a força, não precisava estar na série. Uma coisa que me incomoda nesse sentido dessas cenas, voltando pro raciocínio de usar essas cenas dos Sentais não adaptados, não sei até se vocês acompanham, mas eu acompanho alguns dos atores de Super Mega Force no Instagram. E de vez em quando eles postam um videozinho de gravando os vocais pra essas cenas de luta. Porque eles ainda estão gravando as cenas dos vocais. Então a minha preocupação é, será que eles estão deixando pra editar tudo em cima da hora e estão fazendo tudo correndo e acabaram tendo que usar essas cenas porque não tinha mais material gravado da Nova Zelândia? Sabe, eu tenho uns insights assim, uns surtos pensando que, putz, será que alguma coisa deu errado? Eles estão usando por conta disso. Uma coisa que me incomoda muito são os morfadores do Mega Force. Eu acho horrível. É grande. Cara, quem é que vai andar com o tijolo daquele? e ninguém vai desconfiar, ninguém vai ver. O Felo tem um, cara, falar mal não. Porra, ai gente, pelo amor de Deus. Tem Felo. Era não, muito melhor. Só tem Avengers Keys. Tá maluco? Era muito melhor quando era. Avengers Keys são top, filho. O do Mega Force não é não. Olha, o já cansou também esse formato de celular gigante, né? Já foi tão usado essa questão do celular que, pelo amor de Deus. Ah, sim, o óculos, mas e o do relógio? Ah, não, do óculos eu não gostei, não. Não, do óculos a gente não tá nem comentando, né? Porque, pelo amor de Deus. O óculos em Fé da Selva, filho, aquilo foi pior. Eles tiraram as luvinhas que eram classe A pra colocar o óculos, cara. Quanto nossa, tempo? Cara, trash. Eu acho que a melhor opção são os relógios. Só os relógios. Caralho, só o relógio. É, volta. Volta o relógio. Pô. Não, só o relógio que eu quero. Tá me incomodando, é só essa porra desse morfador. Pronto. Pronto, acabou. Ou então todo mundo vira feiticeiro e morfa com magia própria. Não, aquela que porra história. Daquele celular com aquela varinha do Força Mística, desculpa, não dá. Não, tá. Eu concordo que ficou um pouco muito bizarro. Mas pra mim foi uma das melhores temporadas da Disney. Não, não tirando méritos da temporada. Eu gostei até da temporada e acho que os três episódios lá dos poderes lendários foram pra mim os melhores. Só que ela não teve encontro especial, então a Disney cortou o encontro especial com a SPD e eu fiquei esperando. Se eu não me engano, teve uma atriz que morreu, não teve? A atriz que faz a Aldona morreu. Isso, a Aldona. Problema cardíaco. Mas depois, não foi na gravação da série, foi depois. Não foi. Achei legal a homenagem que fizeram pra Majiko Soga, né? Matiko Soga. Achei legal, a dubladora também foi a mesma, da Rita Repulsa. Achei muito bacana isso. De feiticeira, a mãe mística, achei que a homenagem, encerraram a trajetória dela em Power Rangers de uma maneira perfeita. Mas tem muita coisa ali que eu acho que por a série ter ficado muito, muito espremida em 32 episódios, poderia ter sido melhor. Não gostei do vermelho, ele tem medo de cavalo. Vai se fuder, cara. Medo de cavalo, velho. Porra. O cara podia cada ter um tem o medo que tem. Você pode ter medo de aranha, que é muito menor que um cavalo. Ah, mas é. Imagina. Não tem medo de aranha, não. Vocês vão tudo. Mas é a luta do Jade com o Nick. O Jade vindo de cavalo e o Nick se cagando de medo. Correndo. Ai caramba, vamos finalizar então antes que o pessoal comece a imaginar mais coisas aí. Eu quero agradecer primeiramente a todos, tá? Eu vou deixar todo mundo falar. E eu primeiramente quero agradecer ao grupo Rangers Stage Online, tá? Mandar um abraço pro Breno. O Breno ele não quis estar aqui com a gente, não pôde, tava ruim a conexão dele. Mandar um abraço também pro Rafael que incentivou essa ideia do podcast da gente lá. A gente vive discutindo, se matando nos comentários. Agradecer também ao João, né? Eu participei do podcast dele alguns dias atrás, não sei quando isso aqui vai ser editado, alguns dias atrás. E ele vai estar editando esse também pra gente, já agradecer ele de antemão. E falar pra vocês curtirem o nosso grupo, entrarem lá no nosso grupo, curtirem a fanpage. A Força da Zoeira, lá eu sou o administrador Jason, tá? E enfim, né? Continue gostando de Power Rangers. Críticas são sempre bem-vindas, desde que tenham fundamento, não seja aquela crítica de ah, eu odeio Power Rangers, ah, eu não gosto mais, ah, porque mudou de emissora, porque mudou o vermelho. Enfim, seja uma crítica construtiva, porque a gente sabe que uma série sempre tem que ter os altos e baixos, e Power Rangers que tem 21 anos, com certeza já teve. E vai ter mais ainda, né? Pode falar aí vocês aí, João. Ah, eu só queria agradecer aqui, né? Participar, é sempre divertido gravar, principalmente falando de coisa que a gente gosta. Quero agradecer a galera aí e falar que o mais rápido possível eu mando pra você essa gravação. E é isso aí, cara, que o poder dos protege. Fala do teu blog aí, dos teus vamos blogs. Acesse lá o interruptornerd.pobrespot.com. Ouvam o podcast mais safado na internet, o Switch On. E eu tô com sono, eu tô errando tudo e vou passar pro próximo. O Switch On é foda, é só uma putaria o Switch On. Fala aí, Phylon. Quero só agradecer pela oportunidade. Essa nossa ideia que já era pra ter saído do papel uns 4, 3, 2 meses aí. Isso é verdade. Era pra sair muito do papel. E esse primeiro piloto eu acho que esse vai fazer sucesso, já que não tem nada do gênero aqui no Brasil. E só isso, curte lá minhas postagens na Power Rangers Força da Zoeira. Curte não, valeu. É tudo bosta. Ah, valeu. Pá, e o Phelan também, ele tá como Ranger Prado, lá na Power Rangers Brasil também, dando uma força pro pessoal lá. Fala aí então, Vitor que ele topou aí participar de Última Hora, eu agradeço por ter topado a ideia, estado presente aqui com a gente e ter ido até o fim, né, porque eu convidei e muita gente recusou, ninguém queria topar e alguns desmarcaram. Isso eu não vou cortar não, cara. Se você confirmou na hora e não gravou, cara, você é um arregão do caralho, seu pai. Ah, mas fazer o quê, né? Eu também tive que cancelar minhas coisas pra gravar no sábado, não deu. Estamos aqui gravando o piloto, graças a Deus. Então, se bande. Fala aí, Vitor. Gostaria de agradecer aí o convite, né? E achei muito, muito bacana. É sempre bom tá conversando sobre algo que gostamos e com tantas opiniões, né, que acabamos vendo um lado diferente sobre isso que nós gostamos tanto, né, que é Power Rangers, que é uma coisa que nós crescemos e acho que vamos continuar mais velhos enquanto existir, nós estaremos aí. Espero que o podcast continue também. E é isso, boa sorte pra gente. Por último, o Edvelton, que é amigo meu dos tempos de Orkut aí, já tá ligado nas tretas de Power Rangers. Anos e anos aí, desde 2005, 2006. Se despede aí, Edvelton, e deixa as suas considerações finais aí sobre o nosso cast. É isso aí, queria agradecer também a oportunidade de estar participando. Fiquei meio acanhado, confesso. Vocês falam bastante, eu sou jornalista, estou acostumado a perguntar, não a responder muito, então eu fiquei mais na minha, mas espero também continuar no projeto e curtir bastante, curtir a galera também, bastante ideia legal. Vamos trocando ideia, vamos ver se dá certo. Eu agradeço a todo mundo que ouviu. Tá, o link vai estar disponível tanto no Ranger Stage Online, como nos nossos parceiros também, a Força da Zoeira, a Power Rangers Brasil e a Mega Power Brasil. Mandar de novo um abraço pro Rafael Maifre, que ele sempre tá dando força pra gente aí e ajudando com novas ideias. Fujão! Tenho que falar de novo. Rafael Maifre é um fujão. Ele disse que vai estar no próximo. Ele disse que vai estar no próximo. A mente de Power Rangers vai estar no próximo. Agradecer aí no Alves, né? O Breno que tá com a gente aí também, Power Rangers, desde a época do Orkut até agora, ele que teve a ideia de criar a Força da Zoeira e tem dado certo, né? Tem sido um sucesso. Bom, e é isso. Me despeço de todos vocês e até o próximo. Eu tirei o poder de vocês! Foi o que você pensou? Mais uma vez, Ranger? Sempre, Ranger!